só você mora no meu coração. E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Quando estou com você, eu me sinto bem. Você é o amor que eu sonhei pra mim. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Quando estou com você é como um sonho. Eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Quando estou com você é como um sonho. Eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar